Eu, você, nós dois já temos um passado, meu amor. Um violão guardado, aquela flor e outras mumunhas mais. Eu, você, João, girando na vitrola sem parar. No mundo dissonante que nós dois tentamos inventar, tentamos inventar, tentamos inventar, tentamos. A felicidade, a felicidade, a felicidade. Eu, você depois, quarta-feira de cinzas no país. E as notas dissonantes se integraram ao som dos imbecis. Sim, você, nós dois já temos um passado, meu amor. A bossa, a fossa, a nossa grande dor, como dois quadratões. Lobo, lobo, povo, lobo, lobo, povo, lobo, lobo, povo, lobo, lobo, povo. Eu, você, João, girando na vitrola sem parar. E eu fico comovido de lembrar o tempo som. Ah, como era bom, mas chega de saudade. A realidade é que aprendemos com o João pra sempre ser desafinado, ser desafinado, sempre ser desafinado, ser desafinado. Chega de saudade, chega de saudade.